Eu sei que agora quer voltar para mim, mas não sei se ainda sinto o mesmo por ti. É que agora eu mudei, não sei se te quero aqui. Já não és o mesmo, não. É difícil, mas não vou desistir. Esse amor que ainda vive em mim, sei o quanto falhei, e hoje eu já nem sei se ainda pensa em mim, se pensa em mim. Existem noites que eu prefiro pensar que não valeu a pena tanto te amar. Mas hoje eu estou aqui para cuidar de ti. Deixa provar que esse é o meu lugar. Ai, se eu soubesse que era a última vez, tinha te beijado mais do que uma vez, tinha te abraçado, mas tinha te sentido mais como se fosse a última vez.